Avivando Nações, a palavra de Deus no ar. Web Rádio, Web Rádio. Força Jovem. Vai. Rádio Força Jovem. Vai. Sejam todos bem-vindos ao mundo da música eletrônica gospel. Salve, salve, galera abençoada, graça e paz. Começa agora o CD especial Rádio Força Jovem pra galera de Itapema e região. Começa, DJ. Você curte as novidades aí? Começando aqui, CD Força Jovem. Acesse aí www.forçajovem.minharadio.fm. Grande abraço, DJ Josué, DJ Joyce, alô Adriana, galera de Itapema, Santa Catarina. Vamos lá, tá só começando. Jovem, me daram luz, que você já conhece. Falei por aqui, são as melhores que você curte. Cedezão especial para Itapema, Santa Catarina. Rádio Força Jovem. Acesse forçajovem.milharadio.fm. Confira os programas aí, Força Jovem, Louvor e Notícias, programa Top 10, 180 graus, programa Madrugão, e ainda na grade, DJ Spazolo, DJ Josué e nós por lá também. Acesse já www.forçajovem.milharadio.fm. Minha vontade é te abraçar, minha vontade é com compartilhar a sua palavra em qualquer lugar. Minha vontade é te encontrar, minha vontade é te abraçar, minha vontade é compartilhar a sua palavra em qualquer lugar. Por isso eu vou levar o evangelho. Por isso eu vou vamos lá, segue a festa, DJ. Grande abraço aí a toda a moçada do estado do Mato Grosso do Sul. Galera de Aquidauana, alô, Jans, Ayrton. Grande abraço, Tamires, Ceane. Você tá por aí, Berenilson. Alô, pastor Gilson Carlos, Claudenor, Aliandra. Alô, Elisângela, Silvia e Reginaldo. Galera de Douradina, alô pra Jennifer Moraes, Cidrolândia. Alô, Alex Pinheiro e Lucas Ribeiro. Aí. Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para anunciar, eu fui chamado para ser luz. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para anunciar, eu fui chamado para ser luz. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Minha vontade é te encontrar, minha vontade é te abraçar, minha vontade é compartilhar a sua palavra em qualquer lugar. Minha vontade é te encontrar, minha vontade é te abraçar, minha vontade é compartilhar a sua palavra em qualquer lugar. Por isso eu vou levar o evangelho. Por isso eu vou levar o evangelho. Galera, acompanha o DJ CW pelas redes sociais, facebook.com/DJCW Dance Gospel, Instagram DJ CW _ Dance Gospel, fala uma passadinha por lá no YouTube, tá bombando, hein? CW Gospel Music, acesse lá, inscreva-se nesse canal. Você curte o melhor da música eletrônica gospel, acesse já forçajovem.miniaradio.fm. Música. porque haverá festa no céu por um pecador que se arrepender. Deus marcou um encontro com você, meu irmão. Eis que ele está à sua porta e bate. Vem pra Jesus, você também. Mais um som abençoado do DJ Almeida MZ3 nos vocais. Grande abraço, irmão. Confira as novidades. acessando facebook.com/DJCW. Música eletrônica gospel. Aproveitar e mandar um abraço especial aí a toda a galera do estado do Paraná, Grupo Unidos com Deus, alô DJ César Fidêncio, grande abraço a Dom Paulista, Daniel Correia, galera da Igreja Batista Indígena de Rio das Cobras, alô Robson Bazejo em Pato Branco, grande abraço Edinara de Curitiba, alô Wagner Jossandra em Palmital, Paraná. Esse é o CDzão especial, Rádio Força Jovem, ponto minha rádio, ponto FM, acesse, confira as programações abençoadas aí, com os programas Louvor e Notícias, Top 10, programa 180 graus, Madrugão, e ainda na grade de programação, DJ Spazolo, DJ Josué, DJ CW por aqui também, acesse então www.forçajovem.minharadio.fm. Alô, DJ Josué, galera de Itapema, Santa Catarina. Vamos lá, segue a festa, DJ. E comunhão, Rádio Força Jovem. Rádio Força Jovem. DJ CW tocando para Cristo. Quero levantar aqui minhas manos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor. Este lugar de tu presencia y así extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, toda la honra. maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Por aqui você curte o CD especial Força Jovem para toda a galera de Itapema, Santa Catarina. Olha, quer passar horas agradáveis aí louvando a Deus? Então pega essa dica bacana. Acesse forçajovem.miniarádio.fm. O bom é que você pode estar curtindo a programação da rádio, fazer outras coisas, como mandar mensagem no WhatsApp, olhar o Face, né? Curtindo aquele som abençoado. Então não deixe de acessar. Confira aí a programação, forçajovem.miniarádio.fm. Vamos lá, vamos de música. Vamos tocar um pouquinho do Deep House, House, um pouquinho das novidades que você curte por aqui. No comando do DJ CW. Rádio Força Jovem. We'll be right back. heart that you can see, and there's nothing stopping me. No, there's nothing stopping me. I need some help now. Yeah. I can feel the darkness coming down, coming down. It's over now. I gotta find the strength, get on my feet, keep on believing, 'cause it's gotta be. When I lose my way, although I made mistakes, you be judging me. Although I made mistakes, through my ups and downs, do what you mean. Olha aí, aproveitar e mandar um abraço aí pra toda a galera que puxa o nosso trabalho no estado aqui do Pará. Grande abraço a toda a moçada de Pacajá. Alô, Natiel, Nátia, Pastor Nelson e família, moçada da igreja, Casa de Profetas, capital Belém do Pará. Grande abraço, Éder. Alô, Georgiane. Um abraço aí a toda a moçada das igrejas da Paz, de Novo Progresso, Porto Trombetas e Oriximiná. Web Rádio Força Jovem. Ao som da música eletrônica gospel, CD Força Jovem. Acesse forçajovem.minharadio.fm. Espírito Santo. Força Jovem! Nas mixagens DJ CW. Esse é o CD especial Força Jovem, minha rádio.fm. Acesse aí. Fala aí, DJ, não esquece, manda aquele alô para o Adriano Rocha, lá de Santa Maria do Salto, Minas Gerais. Também a Paloma Gonçalves, Nilielton, Rosiane Pedrosa, essa galera que curte aí e sempre tá ligada na nossa página. Fique por dentro do que rola na música eletrônica gospel. Acesse www.djcwdancegospel.blogspot.com.br. Rádio Força Jovem. Yeah, I'm in love with the king. One hit a win, but that's more than a dream. Came down, hit it out, that's more than a king. Rolls on the third day, that's a sweet victory. I wanna be just like God. Blessing and blessing, let that be my job. Since I was a child, I'm sparing the rod. But teaching and preaching, tell them all about God. I wanna be just like you. Teaching the things that you taught me to do. Doing the things that I gotta do. And keep telling the world about all the good news. So I wanna be like you. Be like you. Be like you. Muito louvor e adoração na versão remix. Cedezão especial, Força Jovem, pra toda a galera de Itapema, Santa Catarina. Eu vou ficando por aqui, moçada. Fiquem todos com Deus, na paz de Cristo aí. Não deixe de acessar forçajovem.minharadio.fm. Web Rádio Força Jovem. Contigo estarei na eternidade. Não importa, eu sei pra onde eu vou. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu sou teu e teu é meu louvor. Oh, oh, oh, te amo, Senhor. Contigo estarei na eternidade. Rádio Força Jovem.